saiu da favela dela pra me dar na minha favela. Mó tempo nós se falar no zap, eu dou din pra botar nela. Mandei mototáxi, sai buscar você. E meia hora chega na tua direção. Localização aqui no PPG. Ponto de referência, beco do pistão. Essa novinha é um perigo. Tatuagem PC no umbigo. Sabe que a pegada é de bandido. O uísque no copo é garantido. Ela saiu da favela dela pra me dar na minha favela. Mó tempo nós se fala no zap, eu dou din pra botar nela. Atravesso o Brasil, faço valer a pena. Hoje eu só gosto quando tu goza. É que pega firme aqui é o nosso lema. Corre o grande risco de se apaixonar. Senta, movimenta, rebola em câmera lenta. Se satisfaz. Senta, movimenta, rebola em câmera lenta. Por cima do pai. PPG, ponto de referência, beco do pistão. Essa novinha é um perigo. Tatuagem PC no umbigo. Sabe que a pegada é de bandido. O uísque no copo é garantido. Ela saiu da favela dela pra me dar na minha favela. Mó tempo nós se fala no zap, eu dou din pra botar nela. Atravesso o Brasil, faço valer a pena. Hoje eu só gosto quando tu goza. É que pega firme aqui é o nosso lema. Corre o grande risco de se apaixonar. Senta, movimenta, rebola em câmera lenta. Se satisfaz. Senta, movimenta, rebola em câmera lenta. Por cima do pai.